Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 31º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Cá estão os meninos animadíssimos porque já têm as férias à vista. Para alguns deles ainda estão um bocadinho longe porque vêm os exames nacionais, mas as aulas já estão quase a acabar. Daí este entusiasmo, como se percebe aqui em estúdio. Ficamos com a boa sugestão musical, desta vez da Catarina Duarte, uma vez que o João está numa audição do Conservatório. O que é que sugeres, Catarina? Sugiro Portugal The Man, People Say, uma nova música de Diogo Pissarra, Paraíso, e uma música também lançada recentemente de Valas, Estradas no Céu, via de Raquel Tavares. Muito bem, boa música para ouvirmos hoje. Ficamos agora com uma sugestão de cinema do Eduardo Adro. O filme desta semana é Submersos. Foi realizado por Hime Wenders. É de género de drama e tem a duração de 112 minutos. História de amor que nos leva até ao fundo, diametralmente opostos, dos seus dois protagonistas, Daniel Flinders e James Moore. Eles encontram-se, por mero acaso, num hotel remoto na Normandia, onde ambos se preparam para perigosas missões. Aproximam-se contra a sua própria vontade, mas rapidamente reconhecem no outro o amor da sua vida. Quando têm de se separar, descobrimos que James trabalha para os serviços secretos britânicos. Ele está envolvido numa missão na Somália que visa encontrar a localização primordial dos bombistas suicidas que se infiltram na Europa. Daniel é matemática e bióloga e trabalha num equipamento para mergulho em mar profundo, a fim de corroborar a sua tese sobre a origem da vida no nosso planeta. Rapidamente ficam a mundos de distância. James é feito refém por combatentes jihadistas, ficando sem forma de contactar Daniel. e esta terá de mergulhar até ao fundo do oceano no seu submergível sem saber se James está vivo ou não. Este filme estará em exibição nos cinemas de Coimbra. Boa sugestão para o próximo fim de semana. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com uma personalidade, com a Daniela Lopes. Desta vez vamos voltar a uma figura muito importante, de relevo nacional, que faleceu a semana passada e que a Liliana já evocou aqui e já sugeriu a leitura de uma das suas obras. E hoje vamos recordar esta personalidade, António Arnoux. Andava uma boa parte do país a debater apaixonadamente a criação do Serviço Nacional de Saúde, quando António Arnoux é chamado ao telefone. Levanta-se do seu lugar na mesa que presidia os trabalhos da Assembleia da República e desloca-se a um gabinete contíguo para atender a chamada. Do outro lado da linha, um amigo lança-lhe uma pergunta provocatória. É do Serviço Nacional de Saúde? A resposta surge pronta. Sim, fala ao próprio. O episódio contado pelos jornalistas Luís Godinho e Ana Luísa Delgado é António Arnoux, biografia. É demonstrativo da forma como o pai do Serviço Nacional de Saúde viveu apaixonadamente o processo de criação de um sistema de cuidados médicos, universal e gratuito. Uma das mais importantes conquistas sociais do 25 de Abril. O livro desvenda os meandros desse processo, incluindo a chegada acidental de António Arnoux a Ministro dos Assuntos Sociais, em 1978. As divergências políticas que levam à ruptura do governo de coligação entre o PS e CDS por causa do Serviço Nacional de Saúde e um pedido especial feito pelo governante a um amigo fraterno para quem o despacho em que abre serviços médicos a todos os cidadãos fosse publicado em Diário da República antes da queda do Executivo. Nascido numa família humilde de uma aldeia do interior, Beirão, António Eduardo Arnoux ficará sempre ligado a alguns dos momentos mais decisivos da história contemporânea portuguesa. Membro ativo da oposição à ditadura salazarista, foi o primeiro a assinar a ata fundadora do Partido Socialista, em 1973. Eleito deputado nas primeiras eleições após 25 de Abril, é ele quem lê, emocionado, no plenário da Assembleia Constituinte, o texto da primeira Constituição da República Portuguesa, aprovada em democracia. Nos três anos seguintes, tem um papel decisivo na criação do Serviço Nacional de Saúde. Para António Arnoux, os principais éticos constituem a trave mestre do exercício da atividade política. Por isso, quando os primeiros sinais de corrupção começaram a surgir nos corredores do poder, fez as malas e regressou a Coimbra para retomar a carreira de advogado, sem contudo abdicar de uma intervenção cívica que concretiza das mais diversas formas na defesa dos valores por que sempre batalhou, enquanto homem livre, democrata, republicano e socialista. Grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, entre 2002 e 2005, foi também um autor profícuo, tendo publicado mais de 30 de títulos. Costumava dizer que é nos livros que se assume e resume e que, por isso, quem o quiser conhecer melhor terá de os ler. A homenagem que podemos prestar a António Arnoux é ler a sua obra e partilhar a sua ética. Muito bem. De facto, o seu exemplo de ética na política e na vida cívica deve ser seguido por todos nós. É um excelente exemplo para os jovens. Porque ele, de facto, creio que foi herdeiro da velha ética republicana que, infelizmente, pouco já é evidente na nossa política. Por outro lado, ele deixou uma vasta obra publicada e ele diz que quem o quiser conhecer, de facto, e quem quiser conhecer os princípios que ele defendia, estão nos seus livros. Portanto, de facto, fica a sugestão de leitura não só também da sua biografia, que estes dois jornalistas fizeram, que é uma biografia exaustiva, como da obra que ele deixou. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Catarina Lopes e desta vez parece que vamos visitar muitos museus, não é assim? É verdade. Museus e monumentos gratuitos são uma excelente notícia para as famílias descobrirem a nossa história. Há imensos museus e monumentos em que podem entrar gratuitamente todos os domingos e feriados. É uma informação confirmada pela Direção-Geral do Património Cultural. Indicamos uma lista dos museus e monumentos com entrada gratuita. No entanto, pedimos que confirmem os horários com o museu que vão visitar, pois o horário normalmente é domingos e feriados das 10 às 14 horas. Museus e monumentos geridos pela Direção-Geral do Património Cultural abrangidos por esta promoção são, por exemplo, o Museu do Chiado, Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa, Museu Grão Vasco, Viseu, Museu Monográfico de Coimbra, Condeixa Nova, Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, Palácio Nacional de Mafra, em Mafra, Convento de Cristo, Tomar, Mosteiro de Alcobaça, em Alcobaça, Mosteiro da Batalha, na Batalha, Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o Panteão Nacional, em Lisboa, o Museu Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, todos os domingos a partir das 14 horas, o MAT, também em Lisboa, primeiro domingo de cada mês, Serralves, primeiro domingo de cada mês, das 10 às 13 horas, Museu Berardo, todos os sábados, Museu do Oriente, sextas-feiras, às 18 e até às 22 horas, Museu do Dinheiro, entrada e atividades gratuitas, quarta a sábado, das 10 às 18 horas. Nota: verifiquem se esta oferta é aplicável nos locais que pretendem visitar, consultando o site respectivo ou contactando por telefone previamente. Notem também que a oferta não pode não ser aplicável a exposições temporárias. Desfrutem da nossa cultura. Muito bem, aqui está uma ótima sugestão. Temos entradas gratuitas em excelentes museus do nosso país, alguns aqui bem perto, Viseu, Coimbra, muitos em Lisboa, no Porto também. Portanto, é uma questão de escolher, aproximam-se aí depois as férias grandes, é uma questão de aproveitarmos. E diz-se que a cultura fica cara, fica, mas afinal é só uma questão de nos deslocarmos, porque estas entradas até são gratuitas, temos que aproveitar. Rádio Boa Nova. Espetacular. Muito bem, vamos agora a uma notícia, Catarina. Parece que é uma boa notícia. Boas notícias. Universidades portuguesas sobem no ranking mundial, Lisboa à frente. Seis universidades portuguesas, com a Universidade de Lisboa à frente, figuram na lista de 2018-2019 das 1000 principais universidades a nível mundial. Os resultados do Centro para os Rankings Universitários Mundiais mostram que as seis instituições ficaram melhores classificadas em relação ao ano passado. Lisboa, Porto, Coimbra, Nova Lisboa, Minho e Aveiro, por esta ordem, são as universidades que constam da tabela. Harvard, nos Estados Unidos da América, ocupa o primeiro lugar e a China é o segundo país com mais instituições no top milésimo. De acordo com um comunicado, a metodologia para a elaboração do ranking sofreu alterações este ano, com o fator investigação científica a corresponder a 70% da pontuação total. A classificação de Portugal na lista foi comentada por Nadine Mahassan, que destacou precisamente o fator-chave no ranking. No caso, a investigação científica, que poderá vir a comprometer a posição das universidades portuguesas na lista, apesar da subida deste ano. Será cada vez mais difícil competir com universidades mundiais que fazem investigação científica intensiva se o governo português não aumentar o investimento nesta área. No top 10 do ranking fazem parte 8 instituições norte-americanas, com Harvard em primeiro lugar, seguida pela Universidade de Stanford, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Universidade de Cambridge, Universidade de Oxford, Universidade da Califórnia, Berkeley, Universidade de Princeton, Universidade da Colômbia e Instituto de Tecnologia da Califórnia e Universidade de Chicago. O número de instituições dos Estados Unidos da América no top 50º caiu cerca de 11% em relação ao ano passado, e o mesmo aconteceu no top milésimo. Das 225 que figuravam na tabela, em 2017, só 213 entraram no ranking este ano. No Reino Unido, as 10 melhores universidades subiram ou mantiveram lugares em relação ao ano passado. Outra conclusão que se pode retirar deste ranking é que o aumento substancial do financiamento para a investigação científica na China levou a um aumento na entrada de universidades chinesas na lista. 108 fazem parte do top milésimo, eram 97 no ano passado. Muito bem, ficamos assim a conhecer quais são as melhores universidades do mundo e onde é que elas estão situadas, e também ficamos a saber que em Portugal elas estão cada vez mais bem posicionadas, o que é ótimo. 100.2 Oliveira do Hospital. Bárbara, agora vamos à política. Parece que a política na última semana foi muito rica, a política de âmbito nacional. Parece que tens aí três assuntos diferentes, não é assim? É verdade, a política esta semana foi rica e cheia de peripécias. E antes de ir ao assunto quente do momento, vou fazer um pequeno resumo dos congressos que se passaram no fim de semana passado, no fim de semana de 25, 26 e 27, que foram os congressos primeiramente da Juventude Popular, em que Oliveira esteve muito bem representada, visto que a JP da Oliveira do Hospital tem 9 congressistas, sendo 2 deles da nossa escola secundária, o António Dias e a Beatriz Veloso. A moção apresentada pelo nosso presidente da Juventude Popular da Oliveira do Hospital, pelo Rafael Dias, que foi ex-aluno da secundária, acerca do acordo ortográfico, foi também aprovada. Este congresso foi marcado pela reeleição de Francisco Rodrigues dos Santos para presidente. O nosso colega Rafael continua a ser vogal da Comissão Política, e a novidade é que o João Miguel Paes, um congressista da Oliveira do Hospital, passou a ser conselheiro nacional. Outros momentos marcantes deste congresso foi o discurso de Assunção Cristas, que obviamente se mostrou muito confiante para as eleições de 2019 e que conta obviamente com todo o apoio da Juventude Popular para que essas eleições sejam bem sucedidas. E também com o discurso de Nuno Magalhães, que também se mostrou bastante positivo relativamente à conjuntura que o CDS e tanta JP estão a passar neste momento. Passando ao congresso do PS, em que realmente tenho muito mais a acrescentar, também se passou no fim de semana passado e sem dúvida alguma que António Costa foi o homem do congresso, visto que António Costa, que foi o secretário reeleito, o secretário-geral reeleito nas diretas de 12 e 13 de maio, com 96% dos votos, foi aclamado por todos os delegados que intervieram na batalha, mesmo por todos aqueles que concorreram contra ele nestas diretas. Portanto, em 3 dias de intervenções, o eurodeputado e líder parlamentar do PS, Francisco Assis, foi a única voz a reafirmar a sua contestação aos acordos de esquerda e a dizer que Costa seria muito melhor primeiro-ministro se estivesse a governar apenas com o apoio do seu partido. Portanto, de certa forma, aqui a descredibilizar dos outros países da geringonça, digamos assim. José Sócrates esteve ausente e realmente foi o elefante na sala durante todo este congresso, mas de qualquer das formas foi muito aplaudido quando a sua imagem surgiu no ecrã panorâmico no primeiro dia. E o suspenso do congresso recaiu essencialmente no posicionamento ideológico do partido, porque é sempre uma questão discutida. Relativamente a isto, Manuel Alegre advertiu que uma viragem à direita representaria um risco de morte para o PS, porque o Bloco Central empobrece a democracia e o Centrão significa empobrecimento do sistema e ascensão do populismo. Também Pedro Nuno Santos, que dizem que será o próximo líder do Partido Socialista, foi ovacionado ao questionar a chamada Terceira Via e realçar que a defesa do serviço público e do direito de trabalho não é radicalismo, é ser socialista. Mas Costa deixou claro que as notícias sobre a sua sucessão eram manifestamente exageradas, brincando com o caso e dizendo que ainda não está a pensar para os papéis da reforma. De qualquer das formas, António Costa prometeu dar tudo para vencer pela primeira vez as eleições regionais da Madeira, que foi o único sufrágio que o PS nunca ganhou, e medidas no orçamento de 2019 para trazer de volta os imigrantes que deixaram o país durante o período de crise económica de 2010-2015. O líder socialista anunciou também uma proposta de lei para limitar ainda mais a celebração de contratos a termo para jovens à procura do primeiro emprego e pediu um acordo de concertação social em torno do horário de trabalho, tendo em vista conciliar a vida profissional e a vida familiar. Foi assim um breve resumo destes dois congressos. Relativamente ao primeiro congresso que citaste da JP, congratulamos-nos com o facto de termos tantos jovens da Oliveira do Hospital presentes. É ótimo, várias vezes aqui temos dito que é muito bom ver os jovens na política, em vários quadrantes políticos, da esquerda, do centro ou da direita, porque é importante que eles sejam ativos, que eles sejam empenhados e que futuramente façam parte da classe política deste país, que será bom com certeza aqui para o interior e particularmente para Oliveira do Hospital. Relativamente ao segundo congresso, eu também o não acompanhei, mas do que ouvi, do que foi lendo na comunicação social, ouvi, por exemplo, o líder do partido, do principal partido da oposição, dizer que o António Costa pintou um país que não corresponde à realidade. Eu também me pareceu, do pouco que vi, que o PS provavelmente dourou um bocadinho a situação do país. Ele não é tão cor-de-rosa como o PS quer que pintar, de certeza absoluta, mas pronto, percebemos que é um congresso do partido que está no poder, que tem a ambição, obviamente, de ganhar as próximas eleições, mas pronto, quando somos cidadãos atentos percebemos que às vezes os políticos gostam, obviamente, de dourar a sua pílula, neste caso, de dourar tudo aquilo que se passa em torno do governo atual e da geringonça. Nem tudo tem corrido bem, nem tudo tem sido perfeito, nem os portugueses estão a viver assim tão bem, nem a economia está assim tão bem, nem os jovens têm tantas perspectivas, nem o interior está melhor. Portanto, há muito que fazer e acho que todos os partidos políticos têm que estar muito atentos a isso e têm que fazer também uma certa autocrítica. Não é só dourar assim tanto a pílula, porque aí a certa altura os cidadãos não acreditam, eu pelo menos, a mim não me convencem. Eu só queria acrescentar isto, uma opinião imparcial, até porque a fazer a pesquisa para esta rubrica tenho realmente que ser imparcial. Mas o Partido Socialista, ou seja, os congressos do Partido Socialista, sempre que há um congresso é falado que vão mudar algo, porque nos congressos é sempre dito que vão debater as ideologias e que vão mudar muita coisa, mas saem do congresso exatamente como entraram. Portanto, isso é uma coisa um bocado que se devia mudar no Congresso do Partido Socialista, porque até seria uma boa forma de trazer mais a extensão a este partido, é o facto de neste Congresso não se resolver absolutamente nada. Fala-se, até houve uma senhora, não me estou agora a recordar o nome, mas uma deputada, que disse que ia lá para partir a louça toda, mas nenhum prato partiu. A questão é esta, é realmente preciso partir alguns pratos para que as coisas se resolvam e se tornem melhores. Esteve tudo a falar uma só voz, até porque é o partido que está no poder e nós entendemos Exato. Isso. O último tema que traz ainda sobre política foi a votação recente, que esta semana aconteceu na Assembleia da República, sobre a lei da eutanásia. Havia quatro projetos-lei que foram discutidos e então fala-nos disso. Portanto, no início da tarde de terça-feira passada, portanto dia 29, era dado como certo que a votação de eutanásia estaria nas mãos do PSD. Não sabia exatamente como é que os 88 deputados, são 89, mas o Rui Silva estava fora em missão parlamentar para a China, iriam votar, mas sabia-se de um grupo de 8 sociais-democratas, possivelmente mais, que podiam votar a favor e viabilizar os projetos pela despenalização. A votação acabou mesmo por estar nas mãos daqueles deputados, mas foi para chumar os projetos. Dos 8, 4 acabaram mesmo por aprovar as propostas do PS, acrescento aqui que entre eles Margarida Balseiro Lopes, a atual líder da Juventude Social Democrata. Os outros decidiram ou pelo voto contra ou pela abstenção, ou ainda por votar de forma diferente os textos. Eram 4, o do PS, o do Bloco de Esquerda, o do Partido Ecológico dos Verdes e o do PAN, com diferenças residuais entre si. Também houve uma surpresa do lado do PS, já era conhecido o voto contra, de Ascenso Simões, que foi apresentado como o único socialista que aproveitaria a liberdade de voto dada à bancada para não aprovar os projetos. Mas Miranda Calha decidiu da mesma forma, provocando um burburinho nas bancadas. No lado socialista, houve ainda vários deputados que deram a sua aprovação apenas ao projeto do próprio partido, o que fez com que o Bloco de Esquerda, o PAN e o Partido Ecológico dos Verdes tivessem menos hipóteses de passar. Depois de um processo que demorou cerca de uma hora, os resultados finais eram 110 votos a favor do PS, 104 do Partido dos Verdes e ao BE e 102 ao PAN. Nos últimos dias houve várias vozes no seio do PSD que se ergueram contra a despenalização da eutanásia. Uma das mais violentas foi a do ex-presidente da República, Cavaco Silva, que falou recentemente para dizer que esta é a decisão mais grave que o Parlamento podia tomar e avisou mesmo que em 2019 não votará nos partidos que apoiaram a legalização da eutanásia. O ónus da aprovação teria ficado com o seu partido, o PSD, caso os projetos tivessem passado. Mas sabe-se pelo menos que o atual líder, Rui Rio, é a favor, apesar da esmagadora maioria dos deputados terem votado contra. Também Pedro Passos Coelho veio afirmar-se contra a despenalização, tendo mesmo defendido que o PSD devia tomar posição sobre a matéria, coisa que não fez, dando liberdade de voto aos deputados. E Santana Lopes, num artigo de opinião publicado no Expresso, apelou a que o seu partido não viabilizasse propostas vindas da frente de esquerda. Então quer isto dizer que a lei de despenalização de eutanásia foi reprovada nesta semana no Parlamento por 5 votos, não é? Com uma diferença de 5 votos. Com certeza, nós até já tínhamos discutido aqui o tema da eutanásia aqui há uns meses atrás. E vimos que aqui no estúdio há pessoas a favor e há pessoas contra. O que muitos deputados disseram, nomeadamente os que estavam contra, é que o tema não foi suficientemente discutido na sociedade. Muitas pessoas, muitos cidadãos estariam ainda indecisos quanto a uma posição e os próprios deputados não teriam mandado para tomar uma decisão. Ou seja, na anterior campanha eleitoral para as legislativas, nenhum partido colocou no seu programa em 2015, este tema. E, portanto, muitos deputados achavam que não era correto se os deputados... Legitimidade os deputados têm sempre para votar, como é óbvio, e para analisar estes assuntos, mesmo que sejam delicados, como era o caso. No entanto, como isso não esteve nas campanhas eleitorais, e é o que eles agora propõem, que em 2019 os vários partidos se posicionem claramente a favor ou contra a despenalização da eutanásia. E então, as várias bancadas disseram que na próxima legislatura, que será se calhar dentro de um ano e tal, dois anos, o tema voltará ao Parlamento e aí, se calhar, com mais legitimidade, os deputados poderão pronunciar-se contra ou a favor. Há aqui umas nuances políticas curiosas. É que o Partido Comunista, que é um partido de esquerda, segundo alguns de extrema esquerda, disse logo previamente que ia votar contra. O CDS, sendo um partido de direita, tradicionalmente católico, obviamente disse que ia votar contra. Os dois partidos que deram liberdade de voto aos seus deputados foi o PS e o PSD. Daí que depois a questão tivesse mesmo entre eles para ser aprovada ou não, não é? Porque sabíamos que ia ser uma votação renhida. Portanto, estamos expectantes para ver. Cada um de nós tem a nossa própria opinião, obviamente, que tem que ver com os valores que defendemos e com o posicionamento que temos, em termos éticos e morais, mas então aguardemos para daqui, se calhar, a 2 anos, estarmos novamente a ver qual será a decisão do Parlamento da altura. Poderá ser igual, poderá ser diferente. Este é um tema fraturante, isso sabemos que é, não é? Por vezes muito mal entendido ainda por parte da população, mas são temas que se calhar urge discutir, não te parece, Bárbara? Sim, e também não sei até que ponto é que não seria mais legítimo se isto fosse votado em referendo e não apenas na Assembleia da República. Por ser um tema muito delicado. Pois, exatamente, por ser um tema muito delicado e também por ter realmente mais, por não ser tão um tema de questões políticas. Mas não é um tema nem de esquerda nem de direita, mas é um tema de ética. É um tema de ética e é um tema que realmente vai afetar diretamente toda a população e realmente não acho que faça muito sentido ser apenas debatido por estes... pela Assembleia. Pelos deputados, exato. Relativamente aqui a estes discursos feitos, estas opiniões aqui ditas na comunicação social, aqui o Sr. Pedro Passos Coelho disse aqui algo com o qual eu discordo, que ele diz que não se devia dar a liberdade de voto aos deputados, que o partido devia apenas defender uma posição. Eu acho isso muito mal, porque é o que acabámos de dizer. Isto aqui é uma questão de ética, não é uma questão de ideias, de ideologias políticas. E, portanto, dentro de um partido, como dentro do PS, e quizá também mesmo dentro do CDS ou de qualquer outro partido, não haverá disparidades de opiniões. E, portanto, aqui Santana Lopes disse também para que o partido não viabilizasse propostas vindas da frente esquerda, e isto aqui é um bocado mais do que eu acabei de dizer. Não é por ser da esquerda que aprova a eutanásia, é mesmo porque provavelmente há pessoas da direita cujas ideologias e cuja ética e crenças, digamos assim, acabam por levar a que se apoie a despenalização da eutanásia. Portanto, acho que estas opiniões foram realmente, que não vieram muito em contexto e caíram um bocadinho mal. E não deixa de não ser curioso que um dos principais partidos que votou contra, o PSD, que teve liberdade de voto, mas que a maior parte dos deputados votaram contra, cujo líder disse publicamente que era a favor. Portanto, não deixa de não haver... E tem toda a legitimidade. Exatamente. E tem todo o direito, não é? Porque estamos, de facto, como tu dizes, na esfera das opções éticas e morais e não propriamente políticas. Muito bem, olha, se calhar é um tema que temos que encerrar por agora e se calhar daqui a 2 anos, provavelmente ainda contigo, quando tu estiveres no 12º, vamos voltar a estar a discutir aqui o tema da eutanásia, se vai ser em referendo ou se vai ser em discussão na Assembleia da República. Rádio Boa Nova. Olá pessoal, o meu nome é Diego Pissarra e quero mandar um cumprimento especial à Escola e Meia, hora do Clube da Rádio da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Dá muita força e continuem assim. E agradeço já por passarem a minha música e espero ver-vos em breve. Um grande abraço e beijinho a todos. Passa a mão no rosto sem perceber, pede mais um copo para esquecer e torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar. Sorriu para mim sem me conhecer. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia noutro sítio, se eu me lembrar disto amanhã. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passas-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver, porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Hey. Oh, oh, oh, oh. Deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Passamos agora a uma sugestão de leitura com a Liliana Silva. Esta semana surgiu a obra A Mancha Humana, do escritor Philip Roth, falecido a semana passada. Coleman Silk tem um segredo, mas não se trata do segredo do caso que mantém aos 71 anos com uma mulher com metade da sua idade e um passado brutalmente devastado. Também não é o segredo do alegado racismo de Coleman, pretexto para a caça às bruxas desencadeada pela universidade e que lhe custou o emprego e, na sua opinião, lhe matou a mulher. O segredo de Coleman foi guardado durante 50 anos, oculto da mulher, dos seus 4 filhos, dos seus colegas e dos seus amigos, incluindo o escritor Nathan Zuckerman, que após a morte suspeita de Coleman com a amante num desastre de automóvel, resolve compreender como é que aquele homem iminente e íntegro, apreciado como educador durante quase toda a sua vida, forjou a sua identidade e como essa vida tão cuidadosamente controlada acabou por ser deslindada. Situado na América dos anos 90, onde princípios morais contraditórios e divergências ideológicas são trazidos à luz do dia através da denúncia pública e de rituais de purificação, A Mancha Humana completa a eloquente trilogia de Philip Roth sobre vidas americanas do pós-guerra tão tragicamente determinadas pelo destino da nação como pela mácula humana que marca do modo tão indelével a natureza do homem. Em 1991, Philip Roth publicou um volume dedicado à história da sua própria família, Patrimony, trabalho com que foi galardoado com o National Critics Circle Award no ano seguinte, uma entre as muitas honrarias concedidas ao autor. Em 1997, Philip Roth ganhou o prémio Pulitzer com Pastoral Americana. Em 1998, recebeu a Medalha Nacional de Artes da Casa Branca e em 2002, o mais alto galardão da Academia de Artes e Letras, a Medalha de Ouro da Ficção William Faulkner e Samuel Below, entre outros. Ganhou 2 vezes o National Book Critics Award. Em 2015, A Conspiração contra a América recebeu o prémio da Sociedade de Historiadores Americanos pelo excepcional romance histórico sobre um tema americano, relativo a 2003 e 2004, e foi considerado o melhor livro do ano por inúmeras publicações. Em 2011, recebe o Man Booker International Prize, prémio que procura destacar a influência de um escritor no campo da literatura. Trata-se de um reconhecimento do trabalho pessoal e não de uma obra em sua em particular. No ano seguinte, recebeu o prémio Príncipe das Astúrias, a maior distinção de Espanha. É, de certo, um autor que merece ser lido. Sem dúvida. Aliás, ele chegou também a estar, para além de receber todos estes prémios, ele chegou mesmo a estar indicado para o Prémio Nobel. Portanto, é, de certeza, um grande escritor e valerá a pena conhecer a sua obra. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com Nós e os Animais. Desta vez não temos cá a Inês Brás, que está numa audição do Conservatório, mas temos a Catarina Duarte, que nos vai dar aqui boas ou más notícias, Catarina? Boas notícias. Porque em Espanha, que é a terra das touradas, há quem se levante contra elas. Sim, exatamente. Milhares de pessoas pedem em Madrid o fim das touradas. Milhares de espanhóis e estrangeiros manifestaram-se na segunda-feira passada no centro de Madrid para reivindicar a abolição da tauromaquia em todas as suas formas, uma iniciativa que contou com 500 ativistas. A manifestação começou na Puerta del Sol, com uma performance em que ativistas partiram bandeirinhas, criando uma grande nuvem vermelha para simbolizar o sangue de mais de 20 mil touros, vacas, novilhas e bezerros que morrem a cada ano em touradas em Espanha. Laura Gonzalo, Porta-voz do evento explicou que, em declarações à agência EFE, a iniciativa contou com 40 mil participantes e que foi apoiada por 11 associações nacionais e internacionais de defesa animal. Gonzalo explicou que a iniciativa visou exigir a eliminação das touradas das listas de património e interesse cultural da Espanha, o fim dos apoios públicos e ainda da participação de crianças. Os participantes começaram a marcha com uma faixa onde se lia "Tourada é violência" e slogans como "Abolição da tourada" ou "Vergonha nacional tauromaquia". Vitória Lacalle, colaborador gladiador para a paz e um psicólogo especialista em violência, disse à agência EFE que a tauromaquia representa o calcanhar de Aquiles do abuso de animais e terminá-lo eliminaria outras formas de violência contra humanos e outros animais. Não deixa de ser curiosa a notícia, porque nós já sabemos que em Portugal já há algum tempo se debate, e nós já falámos isso aqui disso até anos anteriores, manter as touradas ou eliminar as touradas. É uma questão cultural, não é uma questão cultural? Mas isto vindo de Espanha é ainda muito mais interessante, porque nós sabemos que a tourada tem uma raiz em Espanha, tem um poder que obviamente que suplanta em muito a tauromaquia portuguesa. Portanto, não deixa de ser curioso que também já em Espanha há movimentos contra a tauromaquia, sabendo nós que a Espanha é conhecida mundialmente precisamente pelas touradas e pelos toureiros e por tudo aquilo que isso representa também para eles do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista económico. Não deixa de não ser um símbolo. Nós percorremos a Espanha e percebemos que o símbolo que eles têm por todo lado é precisamente o touro e as praças de touros e as touradas que estão por todo lado. Não deixa de ser curioso que também por lá haja quem peça o fim das touradas. Já agora, Catarina, a rubrica não é tua, ainda assim tu és a favor ou contra das touradas? Sou contra. Tudo que seja maltrato animal, mesmo que seja invocando razões culturais, tu és contra? Sim. Pois, eu partilho da tua opinião. Por isso lembramos aos senhores ouvintes que não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, isto dito pela Catarina fica completamente diferente, como já percebemos. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de séries e com o Gonçalo Branco. The story of my family is one of triumph and sacrifice. Boa tarde, senhores ouvintes. A série de hoje chama-se Krypton. Krypton é uma série de televisão americana criada por David para o Sci-Fi. A série ocorre no planeta titular, aproximadamente 200 anos depois do nascimento do super-homem e a eventual destruição do planeta. Krypton estreou 21 de março de 2018 e a primeira temporada contará com 10 episódios. Esta é uma série de ação, aventura, drama e fantasia. Cada episódio tem 45 minutos e é uma série que o ouvinte não pode perder. Isn't about how we die, it's about how we lived. FM Boa Nova. Voltamos agora à Bárbara Coquim, porque ao que parece, jovens atentos, está preocupado com a nova legislação que está a sair para a educação. O senhor Ministro da Educação parece que nos está a brindar com uma série de novidades para o próximo ano letivo, que obviamente algumas delas já te vão tocar a ti. Uma delas é precisamente o calendário escolar, que acho que é disso que vais falar, não é assim, Bárbara? Sim, é exatamente isso que vou falar. Portanto, o Ministério da Educação propôs um calendário escolar para o próximo ano letivo que acentuou o desequilíbrio entre períodos. O primeiro e o segundo período terão cerca de 3 meses, setembro a dezembro e janeiro a abril, enquanto o terceiro tem apenas um mês e meio, de meados de abril ao início de junho, para os anos com exames, 9º, 11º e 12º, e mais 2 semanas para os restantes. Para os diretores, o problema está na ligação entre o calendário escolar e o religioso. O calendário escolar está refém do feriado móvel, o dia da Páscoa, que tanto calha em março como em abril. Como em 2019 a Páscoa é mais tarde, 21 de abril, vamos ter um mini terceiro período e 2 mega períodos, disse o líder da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. O terceiro período pode tornar-se quase irrelevante. Um aluno com nota 2 nos 2 primeiros períodos já sabe que chumbou porque não dá para recuperar, e outro que tenha 3 já sabe que passou. Em ambos os casos, falta motivação no terceiro período, disse o dirigente, que defende um ano letivo em 2 semestres. Haveria mais aprovações, disse. A Federação Nacional de Educação propôs a criação de um grupo de trabalho que consiga um consenso nacional. O Ministério da Educação e sindicatos docentes discutem esta matéria nos dias 5 e 6 de junho. Eu achei curioso que a comunicação social de facto falasse tanto desta. Parecia que era uma grande novidade do calendário letivo. Ele não encerra nenhuma novidade. De facto, o que se passa é que o terceiro período está muito relacionado, a dimensão do terceiro período está muito relacionada com o feriado, com as férias da Páscoa e, portanto, com a data em que se celebra a Páscoa. Como no próximo ano A Páscoa, que é uma festa móvel religiosa, é mais tarde. Isso faz com que o terceiro período fique mais curto. E esta questão tem-se levantado e os diretores, não sei se vocês têm andado a reparar, que os diretores das escolas que têm reunido frequentemente, alguns deles têm proposto que, em vez de nós funcionarmos no ensino básico e secundário em três períodos, deveríamos funcionar em dois semestres, como já acontece nas faculdades, como vocês sabem, não é? Nas faculdades, o ano letivo está dividido em dois semestres, mais ou menos equivalentes em termos de tempo. Porque aqui o que acontece é que vocês sabem que vocês têm três classificações: primeiro período, segundo período, terceiro período. De facto, há uma grande disparidade entre o tempo que dura o primeiro e o segundo período e o terceiro. E qual é, vocês que estão até a sofrer isto na pele, porque são vocês que depois têm as classificações e que se calhar não estará muito adequado esta divergência entre de tamanho entre os períodos, o que é que vos parece? Parecia-vos bem terem o ano letivo, como dizem os senhores diretores, dividido em dois semestres? Bárbara, já pensaste alguma vez nisso? Achavas que seria preferível? Eu acho que seria preferível usarmos o modelo, como por exemplo o modelo francês. Porque eu acho que nós temos poucas férias ao longo do ano, visto que temos apenas uma semana no Natal, duas semanas no Natal, duas semanas na Páscoa e depois temos três meses durante o verão. E, portanto, acho que as férias deviam ser repartidas de forma completamente distinta, não deviam ser tanto tempo no verão, mas deviam, por exemplo, de três em três semanas ter uns dias de férias, porque nós estamos no terceiro período e já estamos completamente cansados. Nós já não conseguimos prestar tanta atenção nas aulas, já não temos tanta motivação para estudar. Portanto, acho que se tivéssemos férias com mais frequência, e acabávamos por ter um aproveitamento muito superior. Muito bem, olha, essa é uma boa via com a qual eu concordaria. De facto, devia haver mais paragens e não devia haver um período de férias de verão tão extenso. Porque a questão de dois semestres acabaria por também sobrecarregar-nos a nível de disciplinas. A partir do momento que temos tanto tempo a cada disciplina, teríamos obrigatoriamente ter mais elementos de avaliação a cada disciplina. Isso também acabaria por prejudicar-nos de certa forma. Liliana, já pensaste no assunto? O que é que tu preferias? Achas que o modelo como está bem? Ou preferias a alternativa que a Bárbara está a dizer, que há muitos países que de facto fazem isto, começam mais cedo, fazem mais paragens, têm, por exemplo, o período do Natal, ou até em França e em muitos outros países, até param antes, param em novembro, duas semanas, e portanto têm períodos mais largos de separação entre os vários períodos letivos. Ou então dois semestres. Qual é a tua opinião? Eu confesso que nunca tinha pensado muito a sério neste assunto, mas agora que a Bárbara está a falar deste método, acho que sim, acho que seria uma boa aposta no nosso sistema de ensino, porque não sei se é por estar habituada a este método, mas a mim também já não me faz grande diferença, também já estou a acabar o secundário, acho que por um ano não me faz grande diferença, mas sim, concordo com a Bárbara. Mas de facto, o facto de, por exemplo, haver um período, que é o primeiro período, normalmente são três meses. Vocês percebem que depois torna-se bastante cansativo. Se calhar esse cansaço ainda se acumula mais quando o segundo período é muito longo, que vai ser o caso do próximo ano, que ele vai ser bastante maior do que o deste ano, uma vez que a Páscoa é mais tarde. E o terceiro período depois vai ser um bocadinho. Então, para vocês que têm exames nacionais, que acabam as aulas mais cedo, então ainda mais pequenino vai ser, não é? Aliás, vocês já perceberam este ano que ele passou num instante, não é? Está quase a acabar. No próximo ano ele ainda vai ser mais curto. De facto, por exemplo, vocês percebem que a maior parte dos professores nem sequer já marcam dois testes, porque é quase impossível, o tempo é diminuto relativamente ao que acontece no segundo e no terceiro. Gonçalo, o que é que tu preferias? Qual era o sistema que preferirias? Eu acho que... Quer dizer... Mais paragens entre os períodos? A mim, tanto faz, mas... Assim, acho que não está mal. É? E não te parece descabido que haja um período muito mais pequeno que os outros e que, no fundo, em termos de avaliação, essa classificação do terceiro período vai-te contar como a do primeiro e do segundo? Não achas que há aí uma contradição qualquer? Sim, no meio? Aí é verdade, acho que deveriam diminuir o tempo do segundo período. E se calhar a Páscoa tentar equilibrar a o segundo, por exemplo, com o terceiro. Podia não ser a barreira, porque o problema está aí. Pois. É quando a Páscoa é muito tarde. Podia ser o Carnaval. O terceiro período fica muito cedo. Mas o Carnaval é muito cedo, não? O Carnaval, pois, se calhar não, mas se calhar arranjar ali um ponto intermédio entre o Carnaval e a Páscoa, para se calhar se fazer a divisão. Exato. Porque assim fica aí muito desequilibrado o tempo dos períodos, não é? Sim. Catarina, a tua opinião? Não, assim não está bem. Porque achas que há um desequilíbrio muito grande entre o terceiro e os outros? Sim, então, a compararmos o primeiro período de 3 meses, o segundo período de 2 meses e meio, 3 meses e o último período de 1 mês, não está coerente. Sobretudo porque, repara, as vossas, os critérios de avaliação das várias disciplinas normalmente estão ponderados para os 3 períodos. O professor, este período, vai-vos atribuir uma classificação do terceiro período, que vai ter o mesmo peso na vossa avaliação do primeiro e do segundo, não é? Porque o peso dos três é que depois vai dar uma nota final. E, de facto, este desequilíbrio causa constrangimentos. Se calhar nunca tinham pensado muito nisso, mas causa aos professores já há muito tempo que causa. Por isso é que os diretores estão a defender já há algum tempo que a organização devia ser em 2 semestres, que se calhar deveria ser mais equitativo o tempo de um primeiro semestre e de um segundo semestre. Este provavelmente vai ser, pode-nos já não apanhar a vocês, uma vez que vocês já estão na reta final do secundário, a Bárbara já quase também estará, mas esta é uma questão que virá a ser com certeza analisada nos próximos anos, se não for por esse Ministério da Educação, se calhar por um próximo. Isto é um exemplo de como a comunicação social às vezes faz um grande alarido por algo que não é novidade nenhuma, que é o caso, não é? Já tivemos muitos outros anos em que, pelo facto da Páscoa ser tarde, o terceiro período ser muito pequeno e, portanto, não é propriamente uma grande novidade. Boa Nova, irresistível. Muito bem, ficamos agora com preservação do ambiente. Desta vez não temos cá a Francisca, mas temos a Liliana Silva. A Comissão Europeia apresentou em Bruxelas medidas para reduzir a poluição nos mares e oceanos e que incluem a proibição do uso de plástico em produtos como cotonetes, talheres, palhinhas e paus de balões, entre outros. Estes produtos representam 70% dos resíduos marítimos na União Europeia. Segundo uma nota da imprensa, nos casos em que existem alternativas facilmente disponíveis e acessíveis em termos de preço, os produtos de plástico descartáveis serão banidos do mercado. A proibição será aplicável aos cotonetes, talheres, pratos, palhinhas, agitadores de bebidas e paus para balões em plástico, que terão de ser todos fabricados exclusivamente a partir de matérias-primas mais sustentáveis. Os produtores terão de contribuir para cobrir os custos da gestão dos resíduos e da limpeza, bem como para medidas de sensibilização para o problema dos recipientes dos alimentos, dos pacotes e embalagens. Serão também dados incentivos à indústria para desenvolver alternativas menos poluentes para esses produtos. As propostas da Comissão serão agora transmitidas ao Parlamento Europeu e ao Conselho para a adoção. A Comissão insta as outras instituições a tratar deste dossiê com caráter prioritário e a assegurar resultados tangíveis para os europeus antes das eleições de maio de 2019. Reparem, não tarda muito nós termos estas leis a entrarem em Portugal, porque são diretivas europeias, portanto isto agora saiu da Comissão, vai para o Parlamento e provavelmente dentro de um ano, se calhar até menos, então vamos ter estas regras em Portugal, que têm que ver com aquilo que a Francisca tem andado a falar. Os oceanos estão já cheios de plástico, nós estamos a poluir o ambiente com tanto plástico, e o plástico é, como sabemos, dos produtos mais poluentes que existem. Portanto, vai haver uma diretiva no sentido europeia, no sentido de tudo o que é descartável, que nós usamos muitas vezes nas festas, nos piqueniques, os talheres, os pratos, os copos, tudo isso vai ser banido, as palhinhas, tudo isso vai ser banido, porque de facto só isso contribui em muito para a poluição do planeta. Parece-te bem, concordas com estas diretivas europeias? Claramente. Porque isto vai ser uma obrigatoriedade para toda a União Europeia. Eu realmente acho que estes talheres plásticos deviam ser banidos. Até porque eu tenho uma história muito curiosa que aconteceu com um primo meu. Estávamos num casamento e por acaso estávamos a comer com pratos de plástico e talheres de plástico. Sim, aquilo não foi propriamente um casamento muito bom, mas pronto. Para então, o ambiente não foi de certeza. Pois, para o ambiente não foi de certeza. Então, muito... Que grande quantidade, havia muitos convidados? Havia. Então imagina a quantidade de pratos e de talheres que foram deitados para o lixo. O meu primo vira-se para mim e mostra-me o garfo dele, que lhe faltava um dente. E ele não encontrava o dente, e então chegámos à conclusão que ele muito provavelmente comeu o dente. Ou seja, não é bom para o ambiente nem para nós. Pelos vistos também não será bom para nós, porque assim andamos a comer plástico. Exatamente. É capaz de não ser muito nutritivo. Muito bem, pois curioso. Portanto, não tarda nada, nós vamos ter, senhores ouvintes, estas regras em Portugal que nos parecem muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Eu vejo estradas no céu que me levam sempre a ti. Sou tua e tu és meu lugar onde sou feliz. Yeah. É Eu cresci na batucada, noites que não acabavam, e só quando o sol raiava é que adormecia o kid. E vi sem dizer nada quem apenas procurava uma solidão amarga ao tentar fugir daqui. Há quem sinta sempre mais, quem fica sente, quem vai parar o barco noutro cais. De que vale o que imagino? Ver a casa pintada com a cor do teu vestido e um beijo na pele enrugada, ter criado dois filhos. Ouvi, saudade, leva-me contigo, apesar de eu ter em mim as memórias de uma vida. E liberdade, sou dono do destino, quero dedicar a ti as vitórias que consiga. É a história que fica quando acabar o show. Hei de continuar o voo, suspenso na gravidade, não pode ser passado, porque é para lá que eu vou. Prometi voltar um dia onde pertence de verdade. Eu vejo estradas no céu que me levam sempre a ti. Sou tua e tu és meu, lugar onde sou feliz. Tu és onde me encontro. Eu sei, eu sei, só pertenço a ti. Tu és onde me encontro. Eu sei que só pertenço. Como a se o tempo parasse, silêncio na cidade. Não quis abandonar, eu só venci no outro lado. É intenso o retrato que esconde o teu abraço. Sei o que um dia foste, entendo o resultado. Sou feita a tua imagem, fruto da tua classe. Nunca faltou coragem, sinto-me abençoado. Estou a tentar cativar cada oportunidade e saber aproveitar, assim como me ensinaste. Ouvi, saudade, leve-te comigo. Diz quem me conhece que eu tenho orgulho nisso. O meu compromisso é manter a vela acesa e que toda a incerteza desapareça no seu brilho. É a história que fica quando acabar o show. Hei de continuar o voo, suspenso na gravidade, não pode ser passado, porque é para lá que eu vou. Prometi voltar um dia onde pertenço de verdade. Eu vejo estradas no céu. Eu sei que só pertenço a ti. Tu és onde me encontro. Eu sei que só pertenço a ti. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Erasmus Mais. Chegaram no sábado, dia 19 de maio, os alunos e professores que participaram em mais um encontro Erasmus Mais, que teve lugar em Mol, na Bélgica. Desta vez estiveram presentes dois alunos do nono ano, David Lobo e João Brito, que se envolveram com satisfação e empenho nas atividades propostas pela escola belga no âmbito do tema deste projeto Europia 2020, o design da Europa do futuro. A Escola Rosenberg é já a nossa parceira há 10 anos e sempre nos habituou a uma organização muito equilibrada e estruturada das suas atividades de intercâmbio. A organização deste encontro não fugiu à regra. Entre icebreakers, visita à escola, workshops, atividades desportivas e visitas diversas, os alunos dos diferentes países, Áustria, Bélgica, Bulgária, Eslovénia, Portugal e Polónia, tiveram a oportunidade de se conhecer, de conhecer as realidades dos outros países, de se integrar numa família e trabalhar em equipa à volta do tema. As visitas centraram-se na arquitetura e no design e privilegiaram o estilo Art Nova, tão presente em Bruxelas, em obras de Henri van de Velde e de Vítor Horta, bem como o Atómio e outras construções sobrevivas da Expo 58 que teve lugar nesta cidade. Ainda houve tempo para visitar os museus de design Adam em Bruxelas e Stam em Ghent. O programa, tão rico e variado, foi do agrado de todos e contribuiu amplamente para um alargamento cultural e linguístico de alunos e professores. No final do mês de setembro terá lugar o encontro Erasmus Mais na nossa escola. Centrar-nos-emos na arquitetura contemporânea e na sinalética das cidades. Escola e o Meio. Concurso Nacional de Leitura, fase distrital. No passado dia 24 de maio decorreu a fase distrital em Penacova do Concurso Nacional de Leitura e o nosso agrupamento não poderia estar mais orgulhoso pela atribuição de uma menção honrosa à aluna Leonor Vasconcelos, do 11º ano da Turma D. Este prémio, atribuído pelo júri presente, notabilizou a excelente prestação da aluna na análise crítica que a mesma efetuou da obra A Quinta dos Animais, de George Orwell. Num panorama que envolveu todas as escolas do Distrito de Coimbra, esta atribuição é algo que a todos nós deve regozijar, estando de parabéns os alunos participantes, a aluna premiada, os professores e as bibliotecas escolares. Escola e o Meio. Está patente nas bibliotecas das escolas básicas de Oliveira do Hospital, da Cordinha, de Lagares da Beira e da Ponte das Três Entradas, a exposição intitulada O Meu Castelo, constituída por trabalhos tridimensionais de castelos executados pelos alunos do 7º ano. Esta atividade está inserida no plano de atividades da área disciplinar de História. Os alunos corresponderam ao repto lançado pelos docentes e executaram trabalhos diversos que atestam a sua criatividade e a sua imaginação. Escola e o Meio. Terminamos assim por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.